Sergio Díaz a la batería. Miguel Pimentel con trabajo. Mi nombre es José Ignacio, muchas gracias. Estamos abriéndola ya. Si hay músicos por ahí preparados, pues un placer que se suban. O guardando un metro, o con mascarilla. Thank you. Sergio Díaz, hacer un paréntesis para decir Sergio Díaz, un aplauso. Miguel Pimentel, José Ignacio, abrimosla ya. Venimos aquí, viene por aquí Edu López, parece que quiere cantar. Edu López. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So danza va. Vai, vai, vai, vai, vai. So danza va, vai. So danza va, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. So danza va, suando samba, vai. Já dancei o twist até demais. Já dancei, me cansei do braliço, cha cha cha. Sou dança samba, sou dança samba. Vai, vai, vai, vai. Sou danço samba, vai. Tu não vou dar de pai. O bom de vava, vava, vava. Boa, sim, é. Sim, com minha boca capinha. Sou dança samba, sou dança samba. Vai, vai, vai, vai. Sou danço samba, vai. Thank you. Sudan samba, sudan samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Suando samba, suando samba. Vai. Suando samba, suando samba. Vai, vai, vai. Suando samba, suando samba. Vai. Já dancei o twist demais. Já dancei, me cansei. É do calypso, cha cha cha. Sou dança samba, sou dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Suando samba. Vai. O novo tempo de skate, o papo da barba boa. O nome da boa. Sando a meu, vai, ai, devo, vou a ver. Boa pra aprender, tudo bora ver, a pra aprender, tudo bora ver, vou varrer, dá valer, moer. Escuta que dá pra esquecer, dá pra dar, capa um boca, dá pra dar, andou, vai, vai, dá pra dar, vai, oh. Sudan samba, sudan samba, vai, vai, vai, vai, vai, suando, samba, suando, o samba. Vai! Nosso samba! Probando, probando. Night a thing divine. Thank you. dream to call you mine. Call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. Thank you.